esse menino. Pega a mãe, menino! Calma aí, safado! Olha lá! Eu vou te dar pra menino! Thank you. caralho. Yeah. Eu te beijo, eu te beijo, pra me doar. Eu te desejo, eu te desejo, pra me doar. Eu te quero, pra me doar. Eu te venero, eu te venero, menina. Menina, me dá meu amor, ai, ai, ai, ai, ai. A boca tá carinho, o carinho. meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que já foi, não posso mais ficar. É pena que já foi, não vai acontecer até pensar. Yeah. ver. Um beijinho fora da casa sem você. Quem não tem hora e você logo me querer. Sumiu com você, vem a me ver. Minha alma sim é você. Se você pensa que eu vou suar, é porque o samba é quente, não dá pra parar. Cidade fora, larga a maresia. Sou a banda mista, tudo que você queria. Traga novidade, é de arrepiar. Essa mentira que você vai gostar. Traga novidade, é de arrepiar. Essa mentira que você vai gostar. Miradinho, miradinho, vai, vai, vai, vai. moreira e tudo ficou. Foi por conta do acaso minha moreira, eu já me apaixonou. Olhei de Salvador, tive que sair pro mar. Você empurrador, bailando na janela. Thank you. Bye. o seu pariu. Agora fica caladinha. Yeah.